Gilles da 17 Juliette Bravo Sierra. Gente, Bravo Sierra, livre pouso na 17, vento no 20 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 17 Juliette Bravo Sierra. Bravo Sierra, no solo 22, informa o pátio. Gente, aguarde para o backtrack, vamos ingressar a aeronave na pista que vai seguir para a bata. Bravo, Vitor Tango, autorizado o backtrack, a partir de Brando. Juliette Bravo Sierra, autorizado o backtrack, observando a aeronave ingressando via Quebec, a parte livrando. Frequência livre ao estacionar. noite. Identifique, lembrou de TAP, texto 050, 3164. TAP 050, 3164. Sam 7, 2 Echo, Delta, Delta, Fox, Frankfurt, Stanley Badcock. Another 7-7, we have information Victor, 10-1-1, that is copy for. Gente, só 1-2, 1 decimal 9. Salvador, boa noite, Papa Rodrigo Neto, Brasil Terra, autorização para São Paulo. Brasil Terra, São Paulo, São Paulo. 430 Salvador, São Paulo, confirmando. Autorizado. Via PESU no meio, decola pista no 7, curva direita, saída da Leda Bridge, controle em 20.8, aciona 5455. Decola da 17 para São Paulo, PESU no 16, saída da Leda Bridge, 208, controle 5455, transponder de para o céu. Porta confirmando o pátio PUB autonomia, o Juliette Branco. Tá na intro não, é Aerostar com 6 a bordo, tá com 4 horas então. Esse nome tá com 2895, o Juliette Branco, certo? Torre 2895, obrigado, certo. No 64, desce para 2000 pés, autorizado LS, ajuste P3, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 3164. Coluna 777, tá confirmando o horário do plano? Aí, ABC, é o 2,4. 7, guardando, confirma o destino? Brasília. Tá correndo, o Coluna 777, ok? Coluna 776, né? Desculpa, corrigindo, 1,6, 1,3. Zulu 3 Brasília, autorizado, nível 360, VP Zulu no 7, decola pista no 0, curva direita, saída Arbor, Eleson, controle 1,20.8, acena 5473. Arbor Elefa correto, 5473, portão 4, chame pushback acionamento, gol 1,6, 1,3. Zero 77 at Salvador ground. Okay, what's 077, you're ready to copy. Ready to copy. Commander 077, you're clear to Echo Delta Delta Foxtrot via Upper Whiskey 58 until Recife, Romeo Echo Charlie. Then Upper Romeo 551 until Ambet. Then Upper November 857 until Neura. After Neura, you're cleared according to flight plan route. Take off from runway 10, left turn on Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, and Caju transition, Alpha Romeo Uniform transition. Frequency of the departure 120.8, squawk 5506, Condor 077, read back. Condor 077. And we're here to Echo Delta Delta Foxtrot via the airway Upper Whiskey 58 to Recife after Upper Romeo 551 from that after Uniform November 857 to Neura flight plan route number 10 next turn and we are the Puka departure and the Alpha Romeo Uniform transition. And we have departure frequency 10.8, 6.5506. The readback is correct, Condo 077. On stand 1-1, call me ready for push and start. Go for Condo 077. E o Juliette Bravo Serra, tá livre. O acionamento, chame para o táxi. Semi torre 118, decimal 95. 18 anos, boa. 3858, desça para 2000 pés, autorizado LS, ajuste 1013, reporte estabilizado. Estimativo. 3164. 3164, avistado tráfego, o ajuste padrão, tá livre o pouso na 1-0. O vento 120 graus, 612 nós. A pista encontra-se de úmida, molhada devido à chuva recente, porém no momento não chove, ok? Ciente, livre pouso, baixo travado, pista úmida, molhada. para frente, informação 8. Qual correção de tráfego para São Paulo, Guarulhos? Atlântico 985, uísque correta, Guarulhos, eu tenho 360 aprovado, pronto, cópia. Bom, 985 autorizado para Sierra Bravo, Golf Romeo, via para Zulu no 6, até Bravo, Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5477, gol 1885. 36 autorizado para Guarulhos, de alta voz de voo. Vocês do voo no meia, para o meu voo, decola da 10, nada é o Leda, após Leda, voa 1208, meu controle, aciona 5477, gol 1885. 5477, cotejamento correto, gol 1885, portão 9, chame para o pushback acionamento. Confere, obrigado, responde. Juliette Bravo Serra, livre o táxi, chame na papá para ingressar na 17. Tá 3164 no solo aos 45, direita 1219. 219, Salvador, boa noite, tá 3164. Boa noite, tá 3164, autorizado Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa Juliette 08, tá 3. Juliette Bravo Sierra, tá livre, tá? Pela 17, chama alinhado e pronto para a decolagem. TAN 3662, identifique e desça para 050 na chegada MAR. 050 na MAR, 3662. Controle, a quantidade de TAN 3662 com a zona da presença. Afirmativo. Afirmativo, confere. Afirmo. Ok, dona da presente. A gente está parou, 050, 0. Juliette Bravo Serra, o senhor tem condições de decolar assim que é autorizado? Ok, informa o Airbus da TAM a 8 milhas da cabeceira 1-0. A decolagem está autorizada, da 1-7. O vento 130 graus, 629. Estabilizou, pista vista 3258. Torre 1-1-8-3258. Juliet Bravo Serra, decolado aos 49, chame o controle em 120.8. 208, boa Serra. 2, Salvador, boa noite, está 3858. Boa noite, TAM 3858, pouso autorizado na 10, vento 130 graus, 612 é nosso, pista úmida, o TAM 3858. 3858, livre pouso, baixei pra mão. Autoriza voar, bridge o Papa Romeu Juliette Bravo Serra. Mantenha o perfil da saída, Juliette Bravo Serra. Mantendo. TAM 3858 no solo 51, direita 219. Direita 219, TAM 3858, Livrão, 50. 3858, boa noite, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa, reporta ali para ingresso na Juliette, 3858. Então, 4 aprovado, chame táxi, 1613. 362, pode prosseguir na descida? Descida para 2000 pés, está autorizado LS, Tan 3662. 2000 pés, autorizado o prosseguimento, Tan 3662. Oceania 6310, reduza para 2109. Reduzindo, 6310. Você chama em Recife 125, correção 13325, 1251. 3325, 251, Serra, boa. Juliette, só 3258. Acho que é 3258. 3258, mantém a posição, Juliette, aguardando o ingresso. Mantendo a posição, aguardando o ingresso, 3 Galeão, com autonomia, senhor? Autonomia 0238, é isso? 0338, autonomia. O gol no 3 sintaxe aprovado à direita, ponto de espera destino 0, ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95. Gol no 3, tem um bom voo. Tan 3858, observando o voo, que irá liberar o pátio principal, autorizado o ingresso para o portão 03. Gente, observando a aeronave da Gol, ingresso do pátio para o portão 03, Tan 3858. Lima, Kilo X-Ray, prossiga. Como viu, estamos sendo recursos para a Bancosta. Eu não copiei. 0 graus, 5 nós. Channel 1, clear for push and start. Conduziu 77, call me ready for taxi. Como viu, 77, clear push and start, call me ready for taxi. Xenia 6310, desce para 2000 pés, ajuste na 093, autorizado ILS, reporte estabilizado. Eu peço com 63, reporte estabilizado, 6310. 03, decolado alto. 59, chame o controle. 120, décima 8. 208, boa noite, muito obrigado. Mandou boa noite, Gono, 603, decolando a 6-4. Gono 603, contato radar, soltou nível 360, perfil Arbor Elef. Arbor 360, Arbor Elef, Gono 603. Estabilizado. 3662, chame torre 1198, desse 195. 295, grato, boa noite. Tô rotando 3662, na final. 3662, avistado, livre o pouso na 10. O vento 130 graus 07 nós, pista úmida. Autorizado o pouso na 10, 3662, vente. Gono 603. Esse controle. Beleza, voa direto pro Elefa? Utilizado, Gono 603. Obrigado, direto pro Elefa. É 310, inicia edição para 1701. Reduzindo 6310. Zero 77, your taxi is approved via main apron, then India, to holding point runway 10, QNH 1013. At holding point runway 10, contact tower frequency 118.905, Condor 077. Have a good flight, sir. Okay, Condor 077, we taxi via the main ramp and India to holding point runway 10, QNH 1013, and approach your holding point tower 118.905. Thank you, have a good day. No 9, ciente, enquadração com a equipe de solo, senhor. Após o Boeing 767 do Condor passará a cauda, o senhor tem livre pushback acionamento no portão 9, chame pronto para o táxi, senhor, no 805. Ok, pode estar pronto, bom 805. Boa noite, 6310, duas milhas por externo, visual com a 10. Gente, o Chinai 6310, aguarde autorização de pouso, a pista no zero encontra-se úmida, o ajuste é padrão. Descente, pista úmida, 6310 no zero. Tan 3662, no solo 04, direita 1219, o solo. 219, graças. TAN 3662, táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso, táxi 6 Juliette, senhor. Alfa, chamada para Juliette, TAN 3662. TAN 6310, pouso autorizado, na 10, vento 140 graus, 079. 147, livre pouso, 6310. Uno 613, chame Recife, 1288. 288, gol no 613, boa noite. Boa noite. Good evening, Condo 077, approaching holding hold, runway 10, ready for departure. Project, Condo 077, cleared line up and wait, runway 10. Condo 077, cleared line up and wait, runway 10. Okay, 194 a bordo, 4 horas de autonomia, até na Galeão, confirma. 194, 4 horas, Galeão, copiado. O Gol 1885 tem táxi aprovado via parte em Índia até o ponto de espera pista 0. Ajuste padrão, no ponto de espera chame torre, frequência 11895 no 885, tem um bom voo. Baixo ainda no ponto de espera 285, ajuste padrão, bom trabalho, um voo 885. TAN 3662, da passagem ao voo em direção ao ponto de espera, após ingresso ao portão 1, TAN 3662. Quero confirmar a autorização. Portão 01. Ok, pode prosseguir para 01, TAN 3662. TAN 3662, dará passagem ao voo em direção ao ponto de espera após ingresso Juliette, portão 01. Gente, após passagem no tráfego, autorizado para 01, TAN 3662, Juliette. Paulo Salvador, 6300, Chanel, livrou. O 218, chega da Mari, desça para nível 060. Autorizado para 060, 5219, solicita quando possível, vá direto do NAC. Trip 5218. É o número 2 na aproximação, voe pro EDTAP. Degrau 1, Boeing 737 da Gol, posição de 3 horas, 16 milhas. De 5218, direto em campo da presença, obrigado. Confirm your last request. Ok, we are clear via the Puka departure, but please confirm our first altitude to climb. Roger, the initial altitude is climb direct to flight level 330 or in accordance with approach control, okay? You are cleared for takeoff now. During the climb, the approach control give you a flight level. We copy that and we are cleared for takeoff runway 10. Affirmative, sir. The wind is 140 degrees, 07 knots, and runway is damp. Cleared, sir. Then cover that clip and off runway 10. Voa 398, curva direita para 060, nessa planta intercepta o curso do localizador. Okay. boa noite, 1885 da Gol, ponto 010, pronto para decolagem. Gol no 885, alinhar e manter a 10. Alinhar e manter 10, no 885. Airborne at 10, contact departure, 120.8 with flighter. 0077 departure, 120.8, thank you, have a good night. Hello, Condor 077 passing altitude 1800 feet, climbing sky level 330. Condor 077, radio contact in departure, maintain flight level 330, book departure. Call 077, climb flight level 330. Ona 398, autorizado descida para 2000 pés, ajuste na 094. Decolagem autorizada da 10. O vento 140 graus 07 nós. Sempre decolagem 10, boa noite. Salvador, passarei do 2224. Passarei 224, chega da Mari, desce para nível 070. Ideal 070 e autoriza direto TAP. Autorizado, TAP. 2224. Decolador Zulu 3, controle 120, decimal 8. 1208, 85, obrigado, bom trabalho. Obrigado, voo. Controle, boa noite, é o Gol no 885. Gol no 885, contato radar, sua para nível 360 da Euleda Bridge. 360 da Euleda Bridge, 1885. Trip 5218, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 4. Trip 5218, copiou? 5218, afirmativo para 3000 no 0 no 4. Passaredo 2224, desça para nível 050. 050, Passaredo 2224. Zero 77, contact Recife Central 126, decimal 85, is unable, 125, decimal 45. Okay, please confirm the first frequency, 126 point? 85, is unable, 125, decimal 45. Okay, call zero 77, 126, 85, unable, 125, 45, thank you, bye. Bye-bye. IP 52 noite, 2000 pés, autorizado em LS, reporte estabilizado. Golo 398, estabilizado em LS. Golo 398, completo de aproximação, chama a torre em 118, decimal 95. 398. IP 52 noite, confirma o controle? 52 noite, negativo. IP 52 noite, está autorizado em LS, reporte estabilizado. Em redução para 1709, 2737, anteriormente mencionado à sua frente, está com 160 de Gaud. Reduzindo na 709-5218 e autorizado em LS. Salvador, autoriza a proa de Duna para Passaredo 2224 em velocidade e inscrição de altitude. Passaredo 2224, agora está autorizado Duna, 2000 pés livre das restrições. O ajuste é 1-0-1-4. 1-0-1-4, 2000 Duna. Obrigado.